2 solicitando ataque da boa, 141, 3 horas e 20, economia até na Mateo. Touro 372, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Tati 1, táxi Índia Alfa. Quando o ponto chega à torre 118.95, ajuste 103. 103, está autorizado, reportarei o ponto de espera via Tati Índia Alfa. 039 ali, mantém pista no 0, prepara para decolar de imediato assim que é autorizado. Sim, mantém que cola de imediato assim que é autorizado, 4039. Salvador, Oceania 6312, já está no localizador. Oceania 6312, muito bom dia, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. S-190 alinhando para decolagem. Pouso 2199 no solo, 06, livre à direita, 1-2-1-1. Direita 2-1-1, o glide e o papi correspondem, tá? Controle, pediu para informar. Sim, a gente vai reportar no livro de você na técnica, muito obrigada. Por nada. Tá, agora sou o diretor, voe na proa 220, limite desta proa aqui de Mike 1102 libras, velocidade 190 nós, descida autorizada até 2000 pés, 3304. Afirmativo, desce até 2000 pés na proa 220, o TAN 3304, o limite permanece praticamente o localizador, confere? Afirmo. 3604. No piso no 024039. Autorizado para o portão 06 via Juliette Pátio 1. Juliette Pátio 1, portão 612, 2199. Oceania 3-1-2, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2-9. Livre pouso, pistão no zero, 63-1-2. Avio 4039, decolado aos 1-8, chame controle Salvador, 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. 1-1-9, decimal 3-5, obrigado, excelente domingo, 4-0-3-9. O 4039 da EL. 4039, super mantém nível de voo 340, suba via da EL. Via da EL para nível de voo 340, o 4039. Centro 304 para interceptar o localizador, esquerda proa 130 livre LS. Esquerda 130 livre LS, tá 3304. Colégio 6312, no solo 20, ao liberar via Fox Trot, chame solo Salvador 121, decimal 1. Sim, na Fox 21, por não. 3304, Fotos no torre de controle 18 decimal 95. 1895, TAN 3304. Autorizado decolagem pistão no zero, vento variável com 3 nós. Livre decolagem com 3.2. 03. Bom dia, avistado pelos autorizados pistão no zero, vento variável com 3 nós. Livre posição no zero, TAN 3604. 1372, decolado aos 21, chame de controle Salvador, 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, 19372. Bom dia, Luna 372, Sérgio Pés, Fuca, Aru. Luna 372, contato radar, sobremantém, nível de voo 370, via saída Fuca. Via saída Fuca, ascensão 372. Controle azul 4039, passa 115 para 340, solicita proa 220 para evitar. 4039, desvio livre, reporte ao término, informe por quantas milhas estima de desvio. Ó, senhor, pelo menos 40 milhas nesta proa, azul 4039. Salvador, o 3304, livre 1, táxi autorizado. Via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, portão 08, táxi 3304. 3732, descida autorizada para nível de voo 050, dessa via chegada a Marimi 13. Ok, 050, autoriza com a da PM. 3732, mantém o perfil da chegada da TV. Ok, mantém o perfil da chegada, começa a sair. 0039. O centro instrui após desvio, voar mote, baixando o mesmo em 1251. Ok. Após desvio, voa mote e chamaremos 1251. Azul 4039, excelente domingo, senhor. Excelente. Bom dia, posição 07, autorização concluída. Voo no 095, toma os recursos hotel, autorizado via Bravo, via Alfa Trot, via Up and Zulu 21, nível 360, sai da Arbor, eleva, decolada 10, primeira curva, direita, transponda 5563, frequência do controle Salvador, 119 decimal 35. Bono 095, está autorizado com fins, nível 360, decolagem da pista 10, curva direita, árvore Alfa, intercepta para Zulu 21. Transponda 5563, controle 1935. Bono 095, capturamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai passar. Autorizado de desvio. Reporte ao término para nova orientação de rota. Gente, o ano 372 chame Recife, 126, decimal 85. 2.085, bom dia, 372. Gol 1095, apenas confirmando. Sai Argo, após voa Elefa, após voa Nítico, onde intercepta o Pérsulo 21. Árvore Elefa Nítico, está copiado e intercepta o Pérsulo 21, o 095, obrigado. Correto, repasse pronto para o pushback e treinamento. Vai passar. Estou cancelando o 0907. Autorizado, chame o 1095. Autorizado. manter constante? 3732 já é setor de Rio? Negativo, ainda estamos com a formação à direita de táxi. Eu estou voando pelo de táxi devido à formação à direita. Gente, rebaixa o terno. A velocidade está liberada. Positivo. Entre 732, estamos com divergência na indicação do glide e na visualização do papi. Logo, a torre está desligando o papi para a devida correção e sua aproximação será somente no ILS. No Lock, o senhor quer dizer? Não, no glide. Ok, não. Então nós vamos fazer o RNAV da pista 10 positivo? A única coisa que está sendo tirada é o papi de referência visual. Não, então tudo bem, sem problema, né? A gente continua no ILS. Ok, então você mantém a 2.000 pés, mas está falando intercepto com o localizador, está 3732? 3732 positivo, já é de todos os desvios, está voando Duna. A princípio temos uma formação também entre Duna e o externo, mas eu informo o senhor, descendo para 2.000 pés, positivo? Ok. Obrigado. Resultado 1.012, confirmando? 1.013, no 0.03. Mono 095, bom dia. Pronto, no ponto de espera, pistão no zero. Mono 095, bom dia. Autorizado a minha LD pela pistão no zero, vento variável com 3 nós. Decolagem autorizada, pistão no zero, voo Mono 095. Localizador 3732, por favor. 3732, chama de controle 198, decimal 95. 19.95, um abraço aí, até daqui a pouco. Até mais. Torre Salvador, Buenas, 3732. Localizador de LS, pista 10, quente do Papo. 3732, pode dar aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 013. Padrão, ajuste, aguardando autorização. 095, decolada 37, chame controle Salvador, 119, decimal 35, vou. 1935 agora, 1095, bom domingo, Sarita. Bom dia. Obrigado. 3732, fuso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Gente, variável com 3, ele pôs o pistão 10-3732, obrigado. Tá aqui fora, né? Tá firme. Obrigado. Arbor, até o 360. Visual pode curvar direita, Arbor? Mantém o perfil, sabe via. Via. Até o Foxtrot, confirme o passo que se encontra a pista que decola. Estou autorizado até o 060 via chegada Golf 1013. Seu curso, Juliette, mantém escuta. 732, no solo aos 41, livra direita, 1211. Direita, 1211. Sentido desvio, descida autorizada até o 050, reporte ao término para orientação à rota. 3050, vai reportar quanto pode fazer a prova. Passador, bota 3732. 3732, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para 04, 3732. Papa Tango, Vitor, até o Foxtrot, pronto 4. Vitor, até o Foxtrot, autorizado, via Bravo, Alfa Romeo, via rota do plano de voo, nível 070. Aí da Momo, curva esquerda, decola da 17, que era a curva esquerda, transponder 5564, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Alfa Hotel Foxtrot, cotejamento correto? Altere o transponder para 0260. Correto, confirme o seu Delta e a alternativa? Mister Hotel Foxtrot, para o acionamento, táxi da minha torre 118-195. Salvador 095, vai ficar fazendo desvio, sua autoriza a chamar a recife? Negativo, 095, temos uma aeronave para efetuar a separação com a sua. Ok, então solicita desvio 290 a proa. 1095, tráfego 12 horas. A 50 milhas no rumo nordeste, cruzando 80 em descida. Certo. Obrigado pela informação, estou solicitando direita, proa 295 por 30 milhas. Desvio autorizado, completa a sanção 360, aguardando transferência. Completando 360, na proa 290 agora, vou 1095. Salvador, está presente separado? Está 3859, descida autorizada até 4 mil pés, prossiga. O 4 mil autorizado, eu mantei a proa 290. Até mais ou menos outra vez de bom, tá? Tem uma pequena formação ali na lateral de bom. Gente, giro livre, reporte alterna. Brasil, vai retornar, não vai reportar retornado, presa central. Possui nível 320, copia. Afirmo. 3179, autorizado via Bravo Golf Romeo, via Pêndulo 10 até Taubaté, nível 320, saída da El, Leda, ótima, decola 10, primeira curva, direita, transponda 5567, frequência do controle Salvador, 119, décimo 35. Eu estou aqui na saída da El, cotejamento correto, repasse pronto para o pushback acionamento. Poderá, Juliette, informação Juliette no 03, autorização, recebido. Puxa, 312, Juliette Curso, vai no papel número 2. 2196, falando em curso Juliette, pronto cópia. Paciente da Juliette, pronto cópia. Flor 2196, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, Serra Obrezulu 44, nível 360, saída da El, Leda, Porto Seguro, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5001, frequência do controle Salvador, 119.35. 360, via Obrezulu 44, decola da 10 com curva direita, Natael, Leda, direto Porto Seguro, gol. Transponder 5001, controle 1935, gol 2196. Gol 2196, procedimento correto, rebote pronto para o pushback, excelente. Camarada 2196. Gol Salvador, bom dia, TAN 3304, informação Juliette, portão 8. TAN 3304, informação curso Juliette, número 2 para a cópia. Sete. 3179, pushback com aderação, tipo de solo, livre de acionar, repasse pronto para o ataque. Para o ataque. Direita, transponder 5576, frequência do controle Salvador, 119.35. Autorizando Brasília, nível 360, via Pesolu 17, decola 10, com curva direita, saída por Elefa, transponder 5576, controle 119.35. TAN 3304, controlamento correto, reporte pronto para o pushback de treinamento. Reportará. 59, esquerda proa 180. Esquerda 180, presença prazo. Fox, táxi autorizado, reporte para ingresso, pistão 97. Contato com o ingresso, 79, próximo para o táxi, com 2, 2, 3, autonomia de 3 horas e 40, galeão. 3179, copiado. 223 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero. Via táxi 1, táxi Índia e táxi Alfa. Quando pronto, chame a torre 118, décimo 95, ajuste 1013. 1013, ponto de espera, chama a torre 118, décimo 95, 3, 1, cancelado. Utilizado na NET, está a 38, tempo 9. Para o pushback, acionamento no 2196, autorizado para o chegar em estacionamento, reporte pronto para o táxi. Famana 2196. No solo 58, ao liberar via Foxtrot, chamo solo Salvador, 1-2-1-2-1-1. 2-1-1, bom dia. Batalha no Vitor, até Fox, com quem iniciando? 19, lembrado. 1-3-8-5-9, taxi lento Vialpa, reposta antes da Juliette. 7-9 Vialpa, reposta antes da Juliette. Mantendo a posição, tráfego já na final 3179, a linha de cola sem parada. Negativo. Autorizado, ingresso de colagem sem parada, pistão no zero, vento variado com 4 nós. 3179, a linha de cola. No 60, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, airbus da TAM, iniciando a rolagem pistão no zero. Gente, 1,5 por externo, com 1 reserva. Voo 1-1-6-0, ciente, continua a aproximação, guarde pistão no zero livre. Aguarda. Então, foco, prossiga. Passa pelo, chamei a Beatriz do Nono. Chamei a Beatriz do Nono, afirmativo. Após pela Duna, investida para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 3. Autorizado o final do procedimento ILS, X-ray, forma estabilizada. Como era que estabilizado no X-ray, extremamente no ouro. 3859, mantém a posição de cidade, Juliette. Solo 2196 para o táxi, 94 a bordo, 3 horas 15 de autonomia, plena confiança. Solo 2196, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pati 1 no táxi Indy Alpha. Quando pronto, chame a torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-3. 13, Pati 1 no Indy Alpha no ponto de espera 2195, voo 2196. Daí é o nível de voo 320 autorizado. 320 da Elza, 3179. 3859, informa que manterá a posição devido à aeronave da companhia, finalizando o push no portão 08. Negativo, mas é posição. 3859. Portão 10. Primeira nave que chama o controle? É o voo 1891. 1891, acione a identificação, autorizado via chegada a mares, desça e montanha, nível de voo 050, altímetro em Salvador 1093. Desce via na mares para o nível 050 com 23, voo 91. Chamei 6391, complete a aproximação final e chame torre 1-1-8-3-9-9-5. 2-4-5, brilhado, seja. Oi, Salvador. Bom dia, chamei 6391. Chamei 6391, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0-3. Guarda, autorização de pouso, 013, acelera minha 3 do voo. Eu vou 2196, ponto espera do 10, pronto. Vou 2196, sim, a gente mantém ponto de espera pista 10. Mantém. Taxi Zotan 3304, a 3 horas do dia, o Fernando Fernandes está com 78 a bordo. Zotan 3304, copiado 178 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, que é Taxi 1, Taxi Índia e Taxi Alfa. Quando o ponto chama a torre 118, décimo 95, ajuste 10, 14. 0 da 4, mas estou autorizando que é alfa, ponto no ponto, 0 da 3, 4, 5, 6, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, tráfego em direção ao ponto de espera, autorizado Juliette para o portão 10. Primeira passagem está autorizado, beleza? Aí, informação para o hotel, qual é o seu guardado? Afirmativo, o Victor Hotel Foxtrot vai manter a proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, autorizado com vara esquerda na proa de Momo, restrito a 4 mil pés. Seja após 3 mil, esquerda proa de Momo, restrito 4 mil, hotel Fox, beleza? Então 3179 está efetuando desvio? E ali passar agora a informação, pequeno desvio, cena já está retornando para o Israel, 5 milhas em cima. Gente, se tiver condições, é autorizado para o Adilida. Ainda não, a gente tem condição de morte, mas para a mesa a gente tem uma formação entre Israel e mesa. Gente, então está autorizado os desvios necessários, então 3179, agora de coordenação com o centro, para voar morte. Ok, vai voar à direita agora para o 230, na 3179. Gente. Patrulha, bom dia, voo 2171, aqui de Madeira 60, com contato com o centro. Voo 2171, confirme? Isso mesmo, 2171, aqui de Madeira 160. 2196, ali mantém que está no zero. Ali mantém 10, 2196. Seu táxi. Depois, aí, 6302. 3859, afirmo, portão 10. 3179. Vitor Hotel Foxtrot autorizado com vara esquerda da presente posição na proa de Momo. Proa de Momo, Vitor Hotel Fox. Eu no 891 não tem condições de curvar a esquerda na proa 050? Afirmativo, 050 de proa, 891. Afirmativo, para o localizador esquerda, proa 050, desse mantenha 2 mil pés em forma estabilizada na final do procedimento. Para 2 mil pés, confirmando em 14 de 13. No momento, 1-0-1-4. Ok, obrigado. Está a Juliette, previsto portão 02. Não, pode ser. Vitor Hotel Foxtrot, restrito a 4 mil pés na proa de mão. 4 mil na proa de mão, Hotel Fox. O 2196 mantém ainda a posição devido à aeronave que decolou da pista auxiliar, mantendo 2 mil ainda para o cruzamento do campo. Na minha escuta, aguardando a liberação do controle Salvador. Gente, nossa escuta 2196. 3179, chame Centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 30. 251-2230, obrigado. Diretor Fox Trat, controle. Escuta. Tem condições de curvar à direita na proa 360? Afirmo. Gente, para evitar tráfego direito para o 360, restrito a 4 mil pés, aguardando a autorização do controle para voar direto para o de São Paulo. Sente, eu vou dar a tal foto. O 2171 reautorizado, nível de voo 050. 050, 2171. 3-1-2, Deuxanã. 5-6, 3 horas e 15, Maceió. Viado 5-6 bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre 118-95, ajuste 1-0-1-4. Afirmativo para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, 18-95, a torre 6-3-1-2. 1-0, vento variável com 2-9. Tive decolagem 2-1-9-6. São 3304, após rolar a aeronave da Gol, ali mantém-se pelo 1-0. Afirmativo, após a aeronave da Gol, ali mantém que atira no 0, 3304. Foi uma aeronave da companhia, que está até 402. Salvador, o Papatão, o Vitor, o Foco. Prossiga. Na presente, solicita cancelamento do plano de instrumento. Isso para 1.500 pés para descer para sobrevoo na região de Candeias. Entendi, Vitor, até o Foco se propõe cancelamento? Afirmo. Gente, plano cancelado aos 1.1.1.0, Vitor, até o Foco Trot, mantenha-se em condições de visuais. Desça e mantenha no 1.500 pés, altímetro em Salvador, 1-0, 1-4. Você fala bem que essa é a proa de cadeia, Lobo, trata o foco. E trata o foco, traz tem condição de manter ainda presente proa em condições visuais? Afirmo. Gente, aguarde a perda de altitude, o Vitor até o foco, traz para voar direto com a beia. Gente, o trata o foco. Bom dia, o Gol 2196 passa 1.700 na Dael. Gol 2196, contato radar, suba via Dael, nível de voo 360 autorizado. Salto para o 360, Gol 2196. Gol 2171, desça e mantenha 4 mil pés. 4.271. 3604, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 290 graus, 2-9. Autorizado decolagem, pistão 1-0, 3604. Corre 6312, ponto espera pronto. Funcionar 6312, após rolagem da aeronave da Tallinn, mantém pistão 1-0. Após o TAN ali, mantém 6312, pistão 1-0. Zona 71, no tráfego 10 horas, 1-2 milhas, rumo norte, 1-papá 2-8 tango, cruzando 2 mil pés em descida para 1-1500. Controle, o Vitor da Fox. Prossiga. Você está na presente a proa do Corredor Forte. Corredor Forte, confirma. Afirmo. Gente, autorizado curvar à direita na... em direção ao Corredor Forte, no 1.500 pés, Vitor da Fox Trot. Gente, eu não disse a proa do que é para o Corredor Forte, o Vitor da Fox. O litoral da Foxtrot da presente vai prosseguir para Aracaju? Negativo, vamos acertar mais algum sobrevoo na localidade e vai retornar com informações. Pois é. O Gol 2196 vai manter a proa 240 por 15 milhas e evitar formações. O 2196 para 240, ciente, autorizado desvio, isso é ponte para o controle eterno. Informará 2196. Tá, estabilizado X-Ray, 891. 1891, torre 1-1-8-3-9-5. Ok, bom dia. O Vitor Hotel Foxtrot, a proa que está mantendo, vai interferir com as decolagens da pista na 0 de Salvador. Tem condições de curvar à esquerda na proa 080? Afirma, esquerda 080. O 1891 na escuta? O 2171 desce e mantém a 2000 pés, autorizado final do procedimento e ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000 X-Ray, chamarei estabilizado, 2171. Meu Foxtrot, Alfa Foxtrot, desce e mantém a nível de voo 060 via chegada à Mari, identifique. Salvador, bom dia, 3304. 3304, contato radar, subavia Arbor, nível de voo 360 autorizado. 360 autorizado, a possibilidade de voar Elefa, para evitar uma formação à nossa esquerda. Autorizado desvio, são 3304, na proa de Elefa. Proa de Elefa, está 3304, grato. Vitor, até Foxtrot, qual altitude que está mantendo? CLA? Ah, CHG? O 2196 se tiver condições autorizadas para o agilidade.